vou arrancar do meu diário as folhas que escrevi falando de você. As folhas que escrevi falando de você. Vou devolver a sua foto pra não olhar, pra te esquecer. Eu vou tirar você de mim, ou nas suas cartas de amor vou dar um fim. Se acabou, pra que guardar lembranças suas que me fazem chorar? Vou arrancar do meu diário as folhas que escrevi falando de você. Vou devolver a sua foto pra não olhar, pra te esquecer. Eu vou tirar você de mim, ou nas suas cartas de amor vou dar um fim. Se acabou, pra que guardar lembranças suas que me fazem chorar? Decidi tirar você. Decidi tirar você. A minha vida não tem volta, é pra valer. Tô decidida. Companhia ao vivo. Eu vou tirar você de mim, ou nas suas cartas de amor vou dar um fim. Se acabou, pra que guardar lembranças suas que me fazem chorar? Decidi tirar você. A minha vida não tem volta, é pra valer. Tô decidindo. Decidi tirar você.